Deus Todo-Poderoso, ilumina minha vida neste mundo cabuloso. Me mostre o caminho da vitória, me ajude nessa caminhada, ó Senhor da Glória. Guia-me pelas veredas da justiça, longe de treta errada e longe da polícia. Não permita que eu caia em tentação, não deixe que eu caia nas garras do cão. Não deixe que eu seja um instrumento de dor, não deixe que por mim o demônio espalhe o terror. Por favor, Senhor, ouça minhas preces, pois sei que tudo posso em ti que me fortalece. Me dê um mapa para te encontrar, me mostre a estrada certa para eu andar, onde o destino é você, aonde a paz possa prevalecer. Me mostre o caminho, caminho bem, o caminho para ti, Senhor. Amém, amém, amém, amém, caminho para ti, Senhor. Amém. Deus, venha me mostrar o caminho da vitória, pois não sei se estou sendo esperto. Ó Deus, vem me mostrar o caminho certo. Nessa caminhada me mostre a malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta do dia a dia, a voz do sem voz, povo da periferia, que quer sobreviver num mundo de loucura, aonde sou a sol, mano, a vida é dura. Não só pra mim, mas pros irmãos, meus amigos, que infelizmente foram abduzidos, não por alienígena e sim pelo diabo. Por causa da pedra do pó, tão indo pro caixão lacrado, e quase sempre perdem a alma pro Satanás. E mesmo após a morte não descansam em paz, um alcatraz do subconsciente, deixando meus irmãos ficarem doentes, pois foram enganados pela porra da mentira. E só resta sua mãe na missa de sétimo dia. Deus, venha me mostrar o caminho da vitória, pois não sei se estou sendo esperto. Ó Deus, vem me mostrar o caminho certo. Deus, vem me mostrar o caminho da vitória, aonde o destino é o paraíso, onde o destino é você. Insisto, persisto, eu creio nisto, também creia, irmão, pois só com ele você vai encontrar a salvação. Tô ligado que o diabo tenta te desviar, dizendo que seus sonhos ele vai realizar. Mas o que adianta ter carro, fome e mulher, se o preço cobrado for mofar com Lucifer no fogo do inferno, queimando para sempre, sofrimento enorme sentirá eternamente, e o arrependimento por não ir com Jeová. Aquele que por você, mano, deu até a vida, aquele que bateu tantas vezes sua porta e ficou insistindo, mesmo sem ter respostas. Minha nossa, agora você pensa, mas quando era vivo não usava a cabeça. Ambição é bom, mas em dose pequena, pouco com Deus é muito. Reflita, entenda, porque do que vale dinheiro a riveria, se quando cê morrer não leva nada dessa vida, só leva tua alma. Por isso eu fico esperto, que procure sempre tentar achar o caminho certo. Deus, venha me mostrar o caminho da vitória, pois não sei se estou sendo esperto. Ó Deus, vem me mostrar o caminho certo. Deus, venha me mostrar o caminho da vitória, pois não sei se estou sendo esperto. Ó Deus, vem me mostrar o caminho certo. Ó Deus, vem me mostrar o caminho certo. Ó Deus, vem me mostrar o caminho certo. tu nome.